8, transponder 5071 e a frequência do controle 119.80. Autorizado, Brasil, nível 380, conforme a prisão 17, decola até 10, curva direita, gole ao fito 5071, é o transponder 198, controle, gol 1715. Correto, gol 715, ajuste 10013, chame pronto, pushback, acionamento. Camarão, 75. Salvador, tá 3153 com a chamação Oscar. Bom dia. Confirma o nível para Galeão. Temos aqui o 360. Gente, aguarde 360. Dial Blaze é a saída, o Tata 3153. Dial Blaze, obrigado. Gol no 804, bom dia, prossiga. Bom dia, se ainda as condições, o 360 ao Galeão. Gente, aguarde cópia, número 2 para cópia, 360 para o Galeão. Será da Elblaze a saída. Gente. Um 3153, copia. Prossiga. 3153, está autorizado para o Galeão, o número voo 3620, via Upper Zulu 14, decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição Blaze, transponder 5073 e a frequência do controle 119.80. Tá, 3153, autorizado Galeão 360, via Upper Zulu 14, decola da 10, curva à direita da El Blaze. Transponder 5053, controle de saída 1098. Transponder 5073. Confirmando 5073, tá? 3153. Correto, tá 3153, ajuste 10013, chame pronto, pushback acionamento no gate 03. Chamará 3153. Fala Salvador, bom dia, gol 1897, tá no portão 10, 10, para autorização para consulta. Bom dia, gol no 897, só confirma o nível. 400. Gente, 400 para confins, aguarde cópia. Gol 11 é a saída. Qual que vida, por favor? Gol 11. Gol 11, não sei se foi. 153 na escuta do sol. Afirmativo, prossiga. Só corrigindo a rota, confirmando, quer dizer, acrescentando informação a mais, a aerovia é o Pozo Luno 4 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317 até o Galeão. Ok, então confirmando a rota Pozo Luno 4 até Toquim, após Upper Alpha 317. Certo, então 353. Gol no 804, pronto, cópia. Prossiga. Gol no 804, está autorizado para o Galeão, o número voo 36120, via Upper Zulu 14 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5074 e a frequência do controle 119.80. O gol no 804, autorizado Galeão, nível 360, na Zulu 14, após Toquim, Upper Alpha 317. Decola à direita da Elbless, 5074198, gol no 804. Gol no 804, correto, ajuste ao no 0, no 3, time pronto, pushback, acionamento no 07. Instante. Gol 1897, copia. Gol 1897, está autorizado para Confins, o número voo 400, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole e transição Gonza, transponder 5072 e a frequência do controle 119.80. Correto, chame pronto, 1013 no ajuste. Chame pronto no gate 10 para o posicionamento, gol no 897. Salve Salvador, eu gol no 607. Autorização Galeão, ciente das condições, 360. 360, o gol no 607. Aguarde cópia para Guarulhos. Aguardo 607. Solo Salvador, é o TAN 3507, sente na informação Oscar, gentileza no 360 Brasília. 7360 Brasília, guarde cópia, número 2 para cópia, gole o fita a saída. Obrigado. Aeronave chamou o solo. É o TAN 3179. Por gentileza, poderia informar a aerovia prossegue para Guarulhos para o 3179, se é o Upper Whisky 58. TAN 3179 é a aerovia para Guarulhos. Afirmativo, 3179. Gente, devido ao NOTAN, vai ser pela Upper Whisky 58. Gole Gonza a saída. Saber se é essa aerovia a outra pelo litoral. Aí. Devido ao horário do Notam, para Guarulhos é obrigatório pela Upper Whisky 58. Será Gole Gonza a saída, o TAM 3179. Gole Gonza, Whisky 58. Muito grato, 3179. B709 está autorizado a aproximação. Muito obrigado, senhor. Autorizado, reportamentos estabilizados. Falou, eu vou no 804, pushback, portão 7. Primeiro lá, chamou o salto. É o 1804 para o push. 804 no 07 está autorizado, chame táxi. 804. Para pushback, acionamento 3153 no gate 03, está autorizado, chame táxi. Chama táxi, 3153, até. No 607, copia. Gente, 6709, da posição já está em voo visão. Sim, ok, complete a aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1183. 23, obrigado, poderia apenas confirmar a pós-decolagem, curva direita e o transponder? Pós-decolagem, curva direita na saída Gole, transição Gonza e o transponder 5070-5070, o Gol no 607. Marca do estranho. Melhorou agora a transmissão, senhor? Via Peruí 58, pós-decolagem da 10, curva à direita. Saída Gola, transição Gonza, transponder 5070, Gol no 607. Correto, Gol no 607, chame pronto, pushback, acionamento no 612, o ajuste no 013. No 013, chamarei quando pronto, no 607. Para o táxi, o Gol no 804, 170, 4 horas, Campinas. No 804, táxi via Juliette, Alfa e Bravo, ponto espera da 10, vai chamar a torre 118-3, o ajuste é 10-13. Tem um movô, bom dia. Obrigado, bom dia. Juliette, Alfa, Bravo, torre 283. Tá 3153 para o táxi com 58 a bordo, 3:40, Campinas. Aos 109, cheque 30. 58 para ver. Gente da 3153, táxi via Índia, Alfa e Brava, agilizando. O ajuste é no 0 no 3. Bom voo, bom dia, Torre 683. Via Índia, Alfa, Brava, Moto 3183, 3153. 9709, formando pista para em total estação. Ok, obrigado. Salvador, o gol 1897 no portão 10, posicionado. 1897 no gate 10, está autorizado. Pushback, acionamento, chame táxi. Chame táxi, 3517, pronto, cópia. Pronto, está 3517. 3517 está autorizado para o Brasília, nível voo 360 via Upzulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, após a decolagem na saída Gole, transição UFITO, transponder 5065 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 360, Upzulu 17, decola da 10, direita, Gole UFITO 5065, 198, TAN 3517, vai chamar. Está pronto para o pushback no portão 4, TAN 3517. 3517, cotejamento correto, ajuste 10013, está autorizado para o pushback acionamento no gate 04, chame táxi. Samarão, tá 3517. Salvador, 3719, solo 19, livre direito, chame solo 219. Livre direito 219, venha 7009. Solo Aviate, venha 709, livrando, se escuta. 6709, bom dia, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6709. Tô 3153, escuta a torre. Afirmativo. 3153, quando pronto, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 200 graus, 08 nós. Negativo, vamos avisar assim que possível. É mal com segundinha. Salvador, é o 1804. 1804, bom dia, mantenha pra te ver. 7 para ataque, POB 109, 3 horas e 10, eu não vi a alternativa. Gente, gol 1897, táxi via parte principal após Juliette, Alfa e Bravo, ponto de espera 118.3, a torre, o ajuste é 10, 13. Tem um bom voo, bom dia. Não, foi antes da Juliette, 709. Gente, o objeto 6709, mantém a posição, aguardando. Mantém a posição, 6709. Salvador, é o TAN 3517 para o táxi alterna com fim 111-111 a bordo, 4 horas e 10 autonomia. Que o TAN 3517 vai taxiar a via Índia Alfa e Bravo, seguindo o Bang da Goa à sua direita, que está taxiando agora no momento via Juliette, ok? Segue como número 3 no ponto de espera. E quando pronto, vai chamar a torre 183, o ajuste 1-0 no 3. Então, bom voo, bom dia. A gente vai seguir quando pronto, 2-3, obrigado. Pode prosseguir, web 6709. Web 6709, pode ingressar na táxi Juliette, aguardando o início do táxi do repouso da TAM. Seu gate será o 01. Vai ingressar na Juliette, guardando o táxi da TAM para o 016709. Coração, controle 119.8. Controle TAN 3153. TAN 3153, contato radar na decolagem, suba nível 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar direto da EL. Autorizado, tá 3153, direto da EL. Direto da EL, 53. O 1804 informa que o tráfego decolou. O tráfego que o precedeu na decolagem, mesma rota, mesmo nível, com o mesmo destino. O centro solicitou 3 minutos de separação entre ambos. Salvador 3179, formação Oscar, autorização Guarulhos. TAN 3179, ciente, bom dia. Copiou 340 para Guarulhos? Afirmativo. TAN 3179, está autorizado. Guarulhos 340, o nível, via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5102 e a frequência do controle 119.80. Autorizado Guarulhos 340, saída Gole Gonza, preso que 58, decola do 10, curva à direita, 5102, transponder 119.8, TAN 3179. Correto, TAN 3179, ajuste 10.13, chame pronto, pushback, acionamento 02. 10.13, chama pronto. 1897, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0-1-9-7. Decolado aos 29, chame o controle 119.8. 19.8, 904. Controle, eu vou 1804. Gol 1804, contato radar na decolagem, saída da EL, sua nível 360. Da EL 360. Autorizado a colar pista 1-0, vento 200 graus, 1-0-9. Tá 3-5-7, bom dia, transmissão muito baixa. Ponte espera pronto. Gente. IF frequência 128.8. Esse Gregório 288 da 3, zona 53.